anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da Sprint Cup, né, para falar da corrida que aconteceu lá em Atlanta. Foi um grande final de semana em Atlanta, e vamos falar aí da Folds of Honor Keep Trip 500. Uma grande corrida aí no domingo à tarde, quando a largada foi por volta das 3h30 aí. E tivemos aí a vitória do Jimmy Johnson, né? Tivemos dois momentos aí que ficou marcados aí, que foi a bandeira preta do Matt Kenseth e também o novo final da NASCAR aí. Então tivemos, aconteceu de tudo de novo na NASCAR aí. Tivemos na Truck Series a Caution Clock e agora na Sprint Cup aí, a Overline ou Overtime, cada um fala de uma maneira aí, chamado esse final que aconteceu. Vitória do Jimmy Johnson aí, que soma agora 76 vitórias. Claro que aí o maior vencedor aí atualmente, né, já que o Jeff Gordon não está mais nas pistas. Então o Jimmy Johnson, 76 vitórias, parabéns a ele. Ficar de olho no Jimmy Johnson aí, que ele sim pode dar a cara ao Chase aí, que ele que não é campeão desde 2013, né? Então, quem sabe esse ano pode ser o ano dele aí ser campeão. Já está no Chase, garantiu sua vaga no Chase. Ele e o Denny Hamlin já estão com, digamos, na sombra e água fresca agora, só esperando o Chase começar. Claro que tem muito trabalho durante o ano, muita corrida para ser vencida ainda. E o Jimmy Johnson é um piloto muito bom, né? Então, parabéns ao Jimmy Johnson pela sua vitória em Atlanta aí. Mais uma vitória para ele. Um grande resultado para o Jimmy Johnson. Se eu não me engano, a sua quinta vitória em Atlanta do Jimmy Johnson. Parabéns ao Jimmy Johnson aí. Falando um pouquinho do top 5 em si aí, né? O Dale Earnhardt Jr., que largou em 18º, foi o segundo colocado. Chegou colado aí com o Kyle Busch aí que soma seu segundo top 5 em duas largadas em 2015. Continua num grande trabalho e é atualmente o líder do campeonato, tá, pessoal? O Kyle Busch aí é o líder. O Kurt Busch, né? O Kurt Busch que foi o pole. Ah, só para fazer um lembrete aqui, né? O Kyle Busch, ele foi o pole, mas a pole dele foi cancelada e dada para o Kurt Busch, porque o carro dele não passou na inspeção após o qualify. Então o Kyle Busch, ele largou até no fim do pelotão aí, largou o back to here, né, como o pessoal costuma colocar aí, larga lá no fundão mesmo, foi o último colocado, largou em 39º, e que curiosamente, pessoal, a Sprint Cup, né, foi a categoria que teve menos carros, inclusive foi 39 dos 40 que largou com carro a menos. Na Truck Series, para vocês terem uma ideia, ficou 6 truques de fora. E na X-Men Series ficou 4 carros de fora. E na Sprint Cup, né, ficou faltando um carro para completar os 40 carros aí. Então, só uma observação para vocês aí. Kyle Busch então largou em 39º e foi o terceiro colocado. Parabéns a ele aí. Mais um top 5, segundo top 5 dele esse ano já, né, duas corridas, dois top 5, 132 na carreira. E é o líder do campeonato. O Kurt Busch que largou, ficou com a pole, né, o Kurt Busch. Ele terminou a corrida em 4º colocado. E o Kyle Edwards, que fez mais uma grande corrida, né, seu segundo top 5 aí em 2016, é o terceiro colocado aí, o Kyle Edwards. Então, parabéns ao Kyle Edwards pelo seu grande trabalho aí. O top 5 que tem toda uma história aí. Então, aos pilotos aí, realmente fez por merecer os pilotos do top 5. Kevin Harvick foi o sexto colocado. Kevin Harvick também liderou boa parte das voltas aí, né? Foi o líder por 131 voltas, o Kevin Harvick. O Martin Truex Jr. também, mais um top 10 para ele, duas corridas, dois top 10, seguindo aí o ano passado aí, as duas primeiras corridas aí lá, conseguiu fazer o top 10. O Chase Elliott, fazendo com o carro 24, corrida sólida, foi o oitavo colocado. Keselowski, que foi o nome, esse aí apareceu só no finalzinho da corrida. E o Rick Stenhouse Jr. foi o maior surpresa aí da corrida, é claro, que fez uma corrida sólida dentro do top 10, acabou ficando em décimo colocado. Os longos períodos aí, né, em bandeira verde, primeira bandeira amarela, para vocês terem uma noção, veio aparecer só na volta 211. Então esse longo período aí fez que vários pilotos ficassem uma volta atrás e o Rick Stenhouse Jr. conseguiu se manter dentro do top 10 aí. Então parabéns ao Rick Stenhouse Jr. pelo seu top 10 nesse ano de 2016, começando muito bem, né? Então parabéns aí à Roush como um todo, né? A Roush que eu torço porque a Roush volte a ser a Roush dos anos anteriores. Está um pouco longe, aliás, a Ford não está muito bem esse ano. É, eu vejo só o Joe Logano aí sendo um pouco mais forte aí. Mas vamos ver o que eles conseguem aí nas próximas corridas. O ano está apenas começando para eles aí. Um top 10 recheado de pilotos bons, né? E tivemos também, só para deixar registrado para vocês, né, no domingo, antes da corrida, a SR teve os seus Houston Shields, teve os seus 3 carros confiscados, porque tinha partes irregulares no carro aí também, né? Apenas 3 bandeiras amarelas aí. A primeira, como eu já falei, saiu apenas na volta 211. E um outro detalhe da corrida também que eu quero chamar a atenção foi o Kenseth, né? Acabou sendo punido. A regra diz que o mecânico não, que leva o galão não pode, ele só não pode tocar em nada, não pode levar nada com ele. Ele só pode abastecer o carro, mas ele trouxe com ele a chave do track bar e isso é ilegal. Kenseth também ignorou a bandeira preta. E quando pagou, além de perder uma volta, a NASCAR penalizou com mais uma, acabando com a corrida que ele poderia sair de lá campeão. Já o Kenseth estava andando muito bem, o Kenseth tinha de tudo para vencer essa corrida aí, né? Ou pelo menos lutar pela vitória. Depois, durante todo o contexto da corrida, aí, tivemos aí a luta entre o Kevin Harvick e o Martin Truex Jr. lutando pela vitória, lutando aí pela liderança durante toda a grande parte da corrida aí, né? Travando belos duelos aí, como foi o ano passado, e que esse ano continua. Vejo o Mato Truex Jr. muito mais forte que o ano passado. Parabéns ao Mato Truex Jr. pelo seu grande desempenho em Atlanta nesse final de semana. O Kevin Harvick, nós já sabemos que tem um grande carro e um carro vencedor. Para ele, esse sexto lugar acaba sendo tendo um amargor de derrota, ainda mais porque ele liderou foi o piloto que mais liderou voltas no domingo à tarde lá, né? E só para relembrar, antes dessa corrida, nas últimas 3 corridas anteriores, os pilotos que mais lideraram o voto não venceu. E o Kevin Harvick aí soma aí a 4ª corrida, que quem mais liderou voltas acaba não vencendo a corrida. E entre todas as estratégias e as maluquices ali, o Chad Knaus, né, acabou antecipando uma parada do Jimmy Johnson. Ele votou 12 segundos à frente do Kevin Harvick, uma diferença considerável, né, pessoal? Ele acabou buscando o Kevin Harvick, né, acabou buscando e tirando essa diferença do carro 48, mas depois tivemos uma bandeira amarela aí pelo carro do 31 do Ryan Newman, né, na volta 324, quando o trabalho do Chad Knaus estava começando a ser coroado, né, tivemos o Newman com o pneu estourado, foi para o muro, e tivemos uma bandeira amarela. Foi para o overtime, todos os líderes, né, vieram para os pits, quem estava no outro líder, e o Johnson relargou na frente, na penúltima volta, bandeira amarela. Tivemos aí um acidente na penúltima volta aí. Foi envolvido o Eric Almirola, o Ryan Blaney, o David Reagan também foi envolvido, o 38, o Lando Carson foi envolvido nesse acidente aí. E tivemos aí, né, a corrida acabou antes da bandeira branca passar. Tivemos os carros passaram a bandeira branca, tivemos aí a bandeira quadriculada, onde foi sagrada a vitória do Jimmy Johnson. Essa nova regra aí da chegada aí, só para falar para vocês, dar a minha opinião, eu não gostei. Eu e muitos pilotos também reclamaram, mas eu e os fãs aí, muitos não gostaram, acharam horrível essa regra. Eu até mandei um Twitter para a NASCAR para votar o Green Light Checker Edge infinito. Não existe. Acho absurdo isso, né? Essa regra da NASCAR colocou. Mas enfim, a NASCAR trouxe essa regra aí, não ficou legal, não gostei, muitos não gostaram, muitos acharam muito ruim, tirou completamente a graça de um final. A corrida que poderia ter um grande final, né? A corrida foi muito monótona, muito não foi parado, mas foi uma corrida monótona por falta de bandeira amarela. Poderia ter até um bom final para consagrar até essa corrida que foi, apesar de monótona, não, é, não posso usar a palavra monótona, apesar da corrida ter tido um longo período de bandeira verde, sem bandeira amarela, para embaralhar um pouco as coisas ali. Seria um grande final aí para mudar tudo, né, para dar outra cara ao final da corrida aí. Tivemos essa bandeira aí, bandeira quadriculada antes do final da corrida. Eu não gostei, não estou de acordo com essa regra aí. Infelizmente vão ter que aguentar essa regra, mas bom, outro ponto da corrida também que foi bastante polêmico aí, que foi o do Matt Kenseth. A regra é muito clara, é falada que o cara que traz o galão de combustível, ele não pode carregar nada com ele. Ele não pode tocar no carro enquanto ele estiver abastecendo o carro. Como geralmente o mecânico que está abastecendo o carro, ele fica todo o tempo com o galão, então praticamente é zero a possibilidade dele, quando ele está sem um galão na mão, poder fazer alguma coisa no carro, ou ele deixa de abastecer o carro, que isso é muito demais difícil, né? Então, mostrado uma visão ali na lateral do pit wall ali do Matt Kenseth, é mostrado claramente ali que o cara do galão, ele traz uma chave com ele, a chave do track bar, e coloca ali no aerofólio ali, pro mecânico passar e pegar. Isso é ilegal, punição. Não, desrespeitou a bandeira preta e branca, né, uma cruz branca, que é a bandeira preta, ou bandeira preta que tem obrigatoriedade de pagar a punição, a última chance dele pagar a punição dele, né? Até no rádio ele fala que não viu essa bandeira, e o Ratcliffe não avisou ele, e o Ratcliffe falou que estava conversando com o oficial da NASCAR e também não viu essa bandeira aí. Ele acabou entrando, pagando a punição, e foi adicionado mais uma volta para ele, porque ele, infelizmente, o Kenseth foi apenas o 19º colocado, né? Terminou duas voltas atrás e não conseguiu recuperar nenhuma volta. Valeu a pena aí o trabalho do Matt Kenseth durante a corrida, enquanto ele esteve vivo aí. Quem fez também uma boa corrida foi o Denny Hamlin. Denny Hamlin andou muito bem aí, tirou a volta, tá, pessoal? Mas depois ele acabou tendo problemas e tomou mais duas voltas de novo aí, o Denny Hamlin. O Jimmy Johnson, como já falei, foi vencedor, 76 vitórias, fez uma homenagem ao Dale Earnhardt, que depois até teve uma certa polêmica, uns gostaram, outros não gostaram, já fizeram comparação, e já falaram que não é tudo isso, perto do rei, né? Enfim, Jimmy Johnson, o Dale Earnhardt e o Dale Earnhardt são momentos diferentes e épocas diferentes. Podemos apenas comparar o Dale Earnhardt com o Jeff Gordon, porque os dois estiveram na pista juntos, os dois duelaram juntos. O Jeff Gordon incomodou muito o Dale Earnhardt, tirou muita vitória do Dale Earnhardt aí na carreira dele. Aliás, foi até campeão já em cima do Dale Earnhardt, Jeff Gordon. Ele sim a gente pode usar como comparação. O Jimmy Johnson apenas comparar números, e creio que comparar números em épocas diferentes não vem ao caso. Não é a comparação perfeita aí. O negócio é carro na pista e os pilotos aí duelando aí. Isso, infelizmente, a gente sabe que não aconteceu. Seria até interessante ver o Jimmy Johnson e o Daniel Hare aí lutando pelo campeonato, lutando por vitórias, mas o destino não foi assim. Foram épocas diferentes. Daniel Hare veio bem mais cedo, o Jeff Gordon veio bem mais cedo, e o Jimmy Johnson está aí agora fazendo um outro tipo de campeonato, lutando um campeonato de forma diferente. Bom, pessoal, corrida muito boa em Atlanta. Só para vocês terem uma noção, tivemos apenas 3% da corrida, 4%, né? 3,9%, 4% da corrida em bandeira amarela. Tivemos aí 96% da corrida em bandeira verde. Primeira bandeira amarela veio apenas na volta 211, e a outra bandeira amarela veio na volta 324. Então, parabéns a NASCAR por mais uma grande corrida, mais um grande evento. Aliás, um evento que estava muito bom. Eu acompanhei praticamente por volta de meio-dia, uma hora, eu acompanhei tudo aí. Um grande evento lá em Atlanta. O pré-show lá antes, pré-race lá, show antes. O pessoal andando na pista, apresentação dos pilotos, estava tudo muito bonito. O dia foi maravilhoso, um domingo bem ensolarado. Foi realmente um grande final de semana em Atlanta. Como eu já falei, a NASCAR acertou colocando a Xfinity Series e a Truck Series junto no mesmo dia, e as duas corridas bem próximas da outra. Tivemos muita gente na arquibancada no sábado, que raramente a gente vê isso. Tivemos uma arquibancada lotada no domingo aí para acompanhar a Sprint Cup. Atlanta é Atlanta, uma das minhas pistas favoritas, na minha opinião, para mim, uma das minhas pistas favoritas aí. Uma das melhores pistas do calendário de uma milha e meia, assim como Las Vegas, né, e Texas também. Então, mais um grande evento aí, parabéns à NASCAR. Final de semana que vem é Las Vegas, né? E, claro, vamos falar de Las Vegas semana que vem, na edição número 102 do podcast. Ainda não terminou essa edição 101, volto daqui a pouco para falar das notícias, né, da semana aí, desses dois dias que tivemos aí, né, alguma coisa saiu, alguma coisa aí, e venho falar, responder as perguntas dos fãs também e fazer minhas apostas, né, para o final de semana em Las Vegas. Então, até daqui a pouco, pessoal.